Maurício, vamos lá. Barbosa, vamos ouvir a gravação do Jornal dos Jornais de quarta-feira. Ontem. A mãe de nada que foi de quarta. É. O Jornal dos Jornais de ontem, que o nosso companheiro Gomes... Ai, não conseguia parar de rir. Não conseguia parar de rir e, consequentemente, todo mundo que estava aqui no estúdio também. É verdade. Está no ar o nosso Jornal dos Jornais. Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Dá uma ajeitada na máquina, que é coisa rápida. Deixa uma máquina aí. Me dá um porrete aí, Cacau. Agora quebrou de vez. Aí, a letra B aqui, Barbosa. Tá bom, vambora, Maurício. Vamos lá, Barbosa. Nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com as fotos do batalhão de choque da PM do Rio, Barbosa. Que fotos, Maurício? Barbosa, é que os estudantes fizeram um protesto contra o presidente Fernando Henrique, sim, né? Inclusive, nas próximas eleições, esses rapazes que apanharam da polícia devem sair candidatos, né, Barbosa? O Maurício, a maldade. Pois olha, o batalhão de choque apareceu lá com aqueles escudos à prova de bala. Sim. Agora, basta olhar as fotos nos jornais, Barbosa, e você vai observar. O quê? Ou escreveram nos escudos batalhão de choque ao contrário, ou os PMs estão segurando os escudos de cabeça pra baixo. Por que isso aí, Maurício? Mas o nome batalhão de choque tá de cabeça pra baixo. Pra baixo? E a oposição protestou muito porque a PM jogou bomba e deu cacetada nos estudantes. Evidentemente, companheiro, eu acho um absurdo isso. Tá, o Gula tá rindo também, tá, Gula? Achou engraçado aí, ô? Foi por causa do ruído. Ah, isso aí, Sérgio. Olha, a sonoplastia do Paulo Palácio. É porque tinha um guarda que tinha acabado de almoçar. Não, que guarda tinha acabado de almoçar? Vambora, mas rapaz. Mas evidentemente, companheiro, eu acho tudo isso um absurdo que esse governo tá fazendo com os estudantes. Se eu fosse presidente, dava escudo e bomba pros estudantes baixar a porrada na polícia. Que isso, ô Gula? Que papo é esse? Vai, Maurício. Ô, Bozoli, nas reuniões dos presidentes do Mercosul, Barbosa, o presidente da Argentina, Carlos Menem, dormia profundamente. Barbosa. Dormia? Olha, Barbosa, imaginou-se só como é que deve ter sido longa a noite dele no Rio. Ô, Maurício. Olha isso aí. Mi corazón de ti ama. Ai, ai, ai. Voy a destacar la calcinha. Ah, oh, rapaz, vai, Maurício. Vengo acá que yo quiero hacer una... Para! Ele tá sonhando, Barbosa. Tá sonhando nada. Vai, Maurício. Barbosa, olha, e os presidentes dos países que compõem o Mercosul, Barbosa? Migo, né? Ô, tira o microfone de pé do cara. Ai, põe o cara pra lá, põe na cama, vambora. Para! Vai, Maurício. Te quero muito, te quero muito. Mas os presidentes dos países que compõem o Mercosul, Barbosa, decidiram combater todas as barreiras comerciais que existem, sabe? Como assim? Eles resolveram acabar com essas barreiras entre os países, Barbosa. Não tem mais barreira. Eles podiam, inclusive, se unir para levantar algumas barreiras. Por exemplo, contra as drogas colombianas, né, Barbosa? Contra as armas que entram no Brasil, é, né? É verdade, é verdade. Para com isso, Paulo Roberto. Que saco! Tira esse cara dormindo aí, rapaz. Por que eles não combatem, por exemplo, Barbosa, outra... Eita, caramba. Tá difícil, hein? Tá. Hoje tá pior que nunca. Vamos lá. Mas por que que esse presidente, Barbosa, não se une, né? E combate outra coisa terrível que entra no Brasil e corrói a nossa juventude e afeta a nossa sociedade? O que é, Maurício? Uísque Paraguai. Que uísque Paraguai? Ô, Maurício! Olha, e sobre os fins das barreiras comerciais no Mercosul, é que nós vamos falar agora, Barbosa, com o nosso comentarista econômico, o Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. Jamil também tá rindo. Ah, que bom. Esse programa é uma delícia, viu? Tudo ensaiado, corre tudo certo, tudo programado. É muito bom, excelente isso aqui, viu? Eu mando parar, as coisas continuam. Eu mando colocar, não coloco. É uma maravilha. Ô, oh, coisa boa. Vamos ouvir agora nosso comentarista econômico, Jamil Reis. Vamos lá, de novo. Por dentro da economia. Fala, Jamil. Pulo, Jamil, vamos lá. Pulo, Jamil, Jamil volta quando tiver em condições psicológicas para falar, tá legal? Maurício, prossigamos com o nosso Jornal dos Jornais, vambora. Ô, Barbosa, e sobre as críticas que o padre Marcelo Rossi vem recebendo, Barbosa, de alguns setores da igreja? Sim. Assim se manifestou Dom Serafim Fernandes de Araújo, cardeal arcebispo de Belo Horizonte. Ele disse o quê? Se Cristo tivesse nascido hoje, ele seria um inconsequente se não usasse o jornal, o rádio e a TV. Tá certo, tá certo. Dom Jamil. Serafim tem razão. Vamos Jamil ouvir agora tá Jamil Reis, aí, nosso comentarista econômico. Vamos tentar de novo, vamos embora. Por dentro da economia. Fala, Jamil. Não dá, cara, não dá. Vambora, prossiga, Maurício. Bora. Papaz, vamos agora a uma correção no nosso noticiário. Vamos lá, corrigindo. Salta essa também, o locutor tá rindo também. Bora, Maurício, outra. Vambora. Papaz, em São Paulo surge a mais nova invenção no trânsito brasileiro, papaz. O que que é? Uma rede de porta-avião pra pescar carro sem freio. Rede de porta-avião pra pescar carro sem freio? Isso, papaz. É que em São Paulo tem a Via Anchieta, né? Ah. E a Via Anchieta tem um trecho que é um imenso declive, papai. É verdade. De vez em quando uma carreta perde os freios e desce a estrada a 1000 km/h. Rapaz, faz um estrago. Pois é, no ano passado, papai, isso aconteceu na estrada com 107 caminhões. 107 caminhões perderam freio, Maurício? Pois é, pois agora eles estão colocando redes de porta-aviões em alguns trechos laterais da estrada. Ah, legal. Então quando o motorista perdeu o freio, é só jogar o veículo a ser pescado na rede, papai. Olha só. Elas podem segurar até 45 toneladas. Maravilha, hein, Maurício? Já, já isso vai virar brinquedo de criança, né? Brinquedo da garotada? É. Né? Sai correndo e se joga na rede pra ver se quica? Com o carro roubado. Né? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Maurício, vamos lá. E agora vamos falar de esportes. E pra falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pisei! Ih, pisou legal, pisou legal. Olá, Barbosa. Olá, Antuérpio. Coisa esquisita, todo mundo rindo aqui no também não tô hoje. Entendendo não, Antuérpio, mas não liga não. Prossiga você, vamos que lá. É um homem sério. Vamos lá, Barbosa. Vamos lá. Oi, Maurício, tudo bem? Ah, não enche o saco, não. Ah, meu Deus, vai, vai, Antuérpio. Não tenho bomba de encher bola aqui. Não, vamos lá, aqui já tá muito tumultuado hoje. Prossiga com seu comentário, vambora. Meus amigos amantes da bola, olha, muita gente tem me indagado a respeito das finais do Campeonato Brasileiro. Isso. Pela manhã, eu passei na banca de jornal do Adalberto, para ler os jornais, e ele me perguntou, Antuérpio, dos fontes, qual a sua previsão para as finais do Campeonato Brasileiro? É isso, qual é a sua previsão, Antuérpio? Ora, meus caros, Francisco Barbosa, uma pergunta desta profundidade exigiria uma meditação maior. Ah, é? O problema é que o Adalberto não me deixa desfolhar os jornais. E aí fica difícil. Ah, ele não deixa você ficar lendo lá na banca? Lógico. Mesmo assim, eu penso que esta primeira partida pode dar empate, Barbosa. Sim. Como também o Cruzeiro pode ganhar, sim. Como também o Corinthians pode, portanto, vencer. Ah, perfeito, perfeito. Depois vocês me cobrem, por favor, o resultado final. Vamos cobrar, vamos cobrar. Aqui falou Antuérpio Damasceno, comentarista que pisa na bola. É mole, vai, Maurício. Barbosa, o jogador Rincón, Barbosa, um dos astros do Corinthians, vai ter que depor sobre tráfico de drogas. Tráfico de drogas, Maurício? Que papo é esse, rapaz? É que o Rincón, Barbosa, é colombiano, né? E lá na Colômbia tem uma investigação sobre o envolvimento de jogadores com o tráfico de drogas, Barbosa. Sei. E o Rincón é um dos 15 jogadores escalados pra depor. Que loucura, hein? Olha, se aqui no Rio abrirem uma investigação sobre isso, Barbosa, vai render a beça, não é? Por quê? É que aqui no Rio tem muita droga jogando, né? Muita droga jogando bola. É verdade. Tá mano. Certo. E agora vamos a um reclame dos nossos patrocinadores? Vamos reclamar, vamos reclamar. Você que gosta de pescar nos fins de semana? Não, é a pergunta primeiro. Ah, sim, é uma indagação. É. Vamos voltar isso, volta aí, Paulo Alberto. Isso, voltando. Deus. Vamos agora um reclame dos nossos patrocinadores. Vamos lá. Ei, amigo, você gosta de pescar nos fins... Ó, o telefone tocou aí. Vamos voltar de novo. Tá bom, aí, para tudo. Parou o telefone tocou aí. E vamos agora um reclame dos nossos patrocinadores. Peraí, tá faltando o ponto. Pronto, chegou. Que agora tá rindo, cara. Ei, amigo. Ah. Você gosta de pescar nos fins de semana? Então compre hoje mesmo a mais revolucionária novidade do mundo da pesca. A mini vara de pescar japonesa. Cuidado com o nome dessa varinha mini de pescar japonesa, hein, companheiro? Como é que é o nome da varinha? Pega no toco, quebe toco. Ah, sim. Tá certo. Mini vara de pescar japonesa, pega no toco, quebe toco. A mini vara japonesa é vendida nos modelos para ser usada no mar, no rio e na lagoa para pescar perereca. Pescar perereca? Desde quando se pesca perereca com vara de pescar, ô mané? Pega no toco, quebe toco. Ah. A mini vara Ai. A mini vara japonesa para você pescar com certeza. Ah, valeu, valeu. Vai, Maurício. Ô, Barbosa, e depois de tantos dias de apreensão, Barbosa, finalmente uma notícia boa no Rio. Opa. A justiça desbloqueou os bens do deputado Sérgio Naia. Eu não acreditei quando li isso no jornal hoje, sabia? Não acreditei. Agora, Barbosa, o deputado Sérgio Naia já poderá movimentar os seus bens. Tá certo. O que mais, Maurício? Bom, já os caras que compraram apartamentos com o Sérgio Naia, se quiserem movimentar os seus bens, vão ter que vasculhar os escombros, né, Maurício? Brincadeira, né, Maurício? Isso. Brincadeira. Eu cada quanto mais vivo, menos entendo a justiça brasileira. Por que que não liberou antes, né, Maurício? É verdade. Se justiça desse um pobre sacrificado, um homem. Né? Brincadeira. Vai, Maurício. E vamos saber agora como está o movimento no Aeroporto Internacional do Rio. Vamos ouvir a locutora do aeroporto, Iris Leite Era. Atenção, senhores passageiros. Paulo Roberto. Tem transporte de galinha, por exemplo, saindo agora do aeroporto? Que não vai dar. A Iris também está atacada. Atenção, senhores passageiros. Sim, Iris. Please, ladies and gentlemen. I can't stop. Esquece. Vai. Vambora, Maurício. Pula a Iris também, que ela também está atacada aí pelo mesmo mosquitinho que mordeu os outros dois aí. Vambora. Ô, Barbosa, descobriu-se, Barbosa, que quem ganhou os 34 milhões na Mega Sena não mora em Rondônia, como se imaginava. Ué, mas você anunciou que era de Rondônia? Não, Barbosa, o ganhador é um homem que mora em Curitiba, Barbosa. Curitiba. Tinha ido passar as férias em Rondônia. Férias em Rondônia? Agora imagina isso. Primeiro o cara escolhe Rondônia pra passar as férias. É isso que eu tô achando estranho. Depois resolve fazer uma fezinha durante as férias e ganha 34 milhões. Que loucura, hein, Maurício? Já sei que nas próximas férias ele vai estar cheio da grana e vai escolher um outro lugar legal pra passar as férias, mano. Por exemplo? Amapá. Ô, Maurício! Olha, e o Superior Tribunal de Justiça decidiu, Barbosa, as academias de ginástica terão que pagar direitos autorais pelas músicas que executam. É mesmo? Enquanto o pessoal faz ginástica. Ih, danou-se. Olha, os donos de academia, Barbosa, estão danados da vida com essa decisão, Barbosa. Ah, é? É que eles se acostumaram a ganhar dinheiro com o suor e a música dos outros, né? E o mundo científico está eufórico, Barbosa. Boa notícia, Maurício. Olha, aquele neozelandês, Clint Haaland, o primeiro homem a receber uma mão transplantada, Barbosa, mexeu com os dedos. Mexeu os dedos, Maurício? Que fantástico. Olha, ele está internado no hospital lá na França, onde foi operado, e os médicos acham, Barbosa, que o fato dele ter metido com os dedos significa que o transplante deu certo, Barbosa. Bom, né? Sabe como é que ele mexeu com os dedos? Não. Os médicos chegaram pra ele e apresentaram a conta do hospital. Ah. Aí ele pegou a conta com a mão boa, olhou assim, ai, os médicos, e com a mão transplantada ele fez assim, o quê? Aqui, ó. Não, não, não, não tem nada disso, Maurício. O Jornal dos Jornais.